andrecedesmoral.com.br. Tom Vilar, o garoto dos teclados. Uhul! Já quer? Chegue! Alô, Valdinei Serralheiro! Grupo Simone, tamo junto! E tá osso, sem você tá osso. Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado ao meu fio. Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É padre noite e dia, é muita covardia. Se eu te deixar, cê vai sofrer, tu tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, amoreco, se ela não voltar, eu volto pro boteco. Amoreco, amoreco, eu tô com saudade do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso... Ai, bebê! Alô, meu parceiro Luquinha, tamo junto! Alô, Silvio! Toda a galera estrada do Matadouro Novo! André Cedeiros, o mural de Ibicoara. E tá osso, sem você tá osso. Tô que nem cachorro louco, abandonado, jantado, meu fio. Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É madre noite e dia, é muita covardia. Se eu te deixar, cê vai sofrer, tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, amoreco, se ela não voltar, eu volto pro boteco. Amoreco, amoreco, eu tô com saudade do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudades do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco, nheco, nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudades do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudades do nosso nheco, nheco. Ô, bebê! Ailton Vilar, o garoto dos teclados.